Eu estava longe, estava perdido, desacreditado, mas Jesus me achou. Me deu um abraço. Desde que tira o pé da gente do chão, do chão, do chão, do chão. Sou a sua casa agora. Ele é o meu. Eu estava cego e vivia solto no caminho errado, mas Jesus me achou. Quem foi achado por ele aí também? Deixa eu ver. Me deu um abraço. Desses que tira o pé da gente do chão, do chão, do chão, do chão. Sabe aquele abraço? Sou a sua casa agora. Ele é o meu. Imaginar a minha vida sem ti. sinto, nem preciso fingir. Eu carrego a glória de Deus. Eu estava longe, estava perdido, desacreditado, mas Jesus me achou.